que razão eu sofro tanto em minha vida? A minha alegria é uma coisa tão fingida. A felicidade já é coisa esquecida. Mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente. Pois agora eu vou recomeçar. Quero amor e quero amar. Quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora vou recomeçar. E daqui pra frente eu vou mudar. Mas agora eu vou recomeçar. Não vou ser mais triste, vou mudar daqui pra frente. E a minha escrita vai ser muito diferente. A filosofia vou mudar em minha mente. Pois agora eu vou recomeçar. Quero amor e quero amar. Quero a vida aproveitar. Talvez até arranje alguém, alguém que eu possa acreditar. Pois agora eu vou recomeçar. E daqui pra frente